Ficheiro 96, página 775, capítulo 39, Laços de Família. Não era propriamente um casebre, mas estava bastante próximo de o ser. Desviei-me cuidadosamente para o lado, a fim de evitar uma grande poça de imundície deixada ali pelo esvaziamento dos vasos das janelas de cima, à espera da remoção pela próxima chuvada forte. Randall segurou-me o cotovelo para impedir que eu escorregasse nas pedras viscosas da calçada. Retesei-me ao toque da sua mão e ele retirou-a de imediato. Viu o meu olhar desolado à ombreira da porta e disse defensivamente: Não tive condições financeiras para o transferir para melhores instalações. Não é assim tão mau lá dentro. Não o era, não inteiramente. Fora feito algum esforço para mobilar o quarto, no mínimo confortavelmente. Havia um grande jarro com uma bacia, uma mesa sólida, com pão, queijo e uma garrafa de vinho em cima, e a cama tinha um colchão de penas e vários cobertores grossos. O homem deitado na cama tinha afastado os cobertores, acalorado pelo esforço de tossir, imaginei. O seu rosto estava bastante congestionado. E a violência da tosse sacudia a estrutura da cama, apesar de robusta. Atravessei o aposento até à janela e escancarei-a, sem dar ouvidos às exclamações de protesto de Randall. Com o ar frio que varreu o quarto abafado, o mau cheiro do corpo suado, dos lençóis sujos e do vaso de noite cheio atenuou-se um pouco. A tosse diminuiu gradualmente. E o semblante afogueado de Alexander Randall desbotou até um branco sem viço. Os seus lábios estavam azulados e o peito subia e descia no esforço de recuperar o fôlego. Olhei em volta do quarto, mas não vi nada adequado aos meus propósitos. Abri o meu estojo médico e retirei uma folha rígida de pergaminho. Estava um pouco esfarrapada nas pontas, mas serviria. Sentei-me na beira da cama, sorrindo do modo mais tranquilizador possível. Foi muita bondade sua ter vindo, disse ele, esforçando-se por não tossir entre uma palavra e outra. Vai sentir-se melhor dentro em pouco, assegurei. Não fale e não reprima a tosse. Preciso de ouvi-la. A sua camisa já estava aberta à frente. Afastei-a ainda mais. Para expor o peito assustadoramente afundado. Era praticamente pele e osso, as costelas claramente visíveis, desde o abdômen até à clavícula. Ele sempre fora magro, mas a doença do último ano deixara-o emaciado. Enrolei o pergaminho, formando um rolo, e coloquei uma das extremidades contra o seu peito, o meu ouvido junto à outra. Era um estetoscópio grosseiro. Mas surpreendentemente eficaz. Ouvi atentamente, em vários pontos, instruindo-o para respirar fundo. Não precisei de lhe dizer para tossir, pobre homem. Deite-se de barriga para baixo por um instante. Levantei-lhe a camisa e ouvi. Depois bati delicadamente nas suas costas, testando a ressonância em ambos os pulmões. As costas, nuas, eram pegajosas e suadas sob os meus dedos. Muito bem. De costas outra vez. Agora, permaneça simplesmente deitado, quieto e descontraia-se. Não vai doer nada. Mantive a conversa amena enquanto verificava o branco dos seus olhos, as glândulas linfáticas entumecidas no pescoço, a língua recoberta de placas e as amígdalas inflamadas. Está com um pouco de catarro, disse-lhe eu, batendo ao de leve no seu ombro. Vou preparar um remédio que vai abrandar a tosse. Enquanto isso, apontei a ponta do pé, desagradada, ao recipiente de louça com tampa debaixo da cama e lancei um olhar ao homem estacado à porta, à espera, as costas empertigadas e rígidas, como se estivesse de plantão. Livre-se disso, ordenei. Randall olhou-me furiosamente, mas adiantou-se e inclinou-se para obedecer. Não pela janela, frisei incisivamente, quando ele esboçou um movimento nessa direção. Leve-o lá para baixo. Ele deu meia volta e saiu, sem olhar para mim. Alexander inspirou uma respiração superficial quando a porta se fechou atrás do irmão. Sorriu-me, os olhos cor de avelã brilhando no rosto pálido. A pele era quase transparente, distendida sob os ossos da face. É melhor apressar-se antes que Johnny volte. O que é que eu tenho? Os seus cabelos escuros estavam desalinhados pela tosse, tentando reprimir os sentimentos que essa visão despertava em mim. Ajeitei-los. Eu não lhe queria dizer, mas obviamente ele já sabia. Está com catarro. Também está com tuberculose. E insuficiência cardíaca. Acrescentei, fitando-o nos olhos. Ah, achei que devia ser algo assim. O meu coração palpita no peito, de vez em quando, como as asas de um pássaro pequenino. Colocou a mão ao de leve sobre o coração. Eu não conseguia suportar a aparência do seu peito, arfando sob aquele fardo impossível, e delicadamente fechei-lhe a camisa e apertei o laço no pescoço. A sua mão, longa e branca, agarrou a minha. Quanto tempo? Perguntou. O seu tom de voz era calmo, quase despreocupado, não revelando mais que uma leve curiosidade. Não sei, disse eu. É verdade, não sei. Mas não muito tempo? Disse ele com convicção. Não, não muito tempo. Meses, talvez. Mas certamente menos de um ano. Pode fazer parar a tosse? Peguei no meu estojo. Sim, posso pelo menos abrandá-la. E quanto às palpitações cardíacas, posso preparar-lhe um extrato de digitalina que o ajudará. Encontrei o pequeno pacote de folhas secas de dedaleira. Levaria algum tempo a preparar a infusão. O seu irmão? Comecei eu, sem olhar para ele. Quer que eu... Não, afirmou categoricamente. Um dos cantos da sua boca curvou-se para cima e ele assemelhou-se tanto a Frank que por um instante tive vontade de chorar. Não, repetiu. Ele já deve saber. Nós sempre soubemos o que se passa um com o outro. É mesmo? Perguntei encarando-o. Ele não desviou os olhos dos meus, mas sorriu debilmente. Sim, disse a meia voz. Sei tudo a respeito dele. Não importa. Não? Pensei. Não para você, talvez. Não podendo confiar no meu rosto, nem na minha voz, virei-me e procurei ocupar-me, tentando acender uma pequena lamparina de álcool que trouxera comigo. Ele é meu irmão. A voz branda disse atrás de mim. Respirei fundo e firmei as mãos para medir a quantidade de folhas. Sim, disse eu. Pelo menos isso ele é. Desde que a notícia da surpreendente derrota de Cope em Preston Pans se espalhara, ofertas de apoio, de homens e dinheiro fluíam do norte aos borbotões. Em alguns casos, essas ofertas até se materializaram. Lord Ogilvy, o filho mais velho do Conde de Airlie, trouxe 600 pequenos rendeiros de seu pai, enquanto Stuart de Epping apareceu à frente de 400 homens dos distritos de Aberdeen e Banff. Só Lord Pitsligo era responsável pela maior parte da cavalaria escocesa. Ele trouxera um grande número de cavalheiros e servidores dos condados do Nordeste, todos bem montados e bem armados, pelo menos em comparação com alguns membros de clãs diversos, que vinham armados com antigas espadas de dois gumes, salvas pelos avós da Revolução de 1715, machados enforrajados e forquilhas retiradas das tarefas mais domésticas de limpar corrais. Formavam um grupo heterogéneo, mas nem por isso menos perigoso, refleti, abrindo caminho pelo meio de um grupo de homens reunidos em torno de um amulador de facas itinerante que afiava adagas, facas e foices com absoluta indiferença. Um soldado inglês que com eles se defrontasse correria o risco de morrer de tétano em lugar de uma morte súbita, mas o resultado provavelmente seria o mesmo. Embora Lord Lewis Gordon, o irmão mais novo do Duque de Gordon, tivesse vindo prestar as suas homenagens a Carlos em Holyrood, anunciando a esplêndida perspectiva de trazer todo o clã Gordon, havia um longo caminho a ser percorrido entre o beijamão e o real fornecimento de homens. E as terras baixas da Escócia, embora perfeitamente dispostas a celebrar ruidosamente as notícias de vitória de Carlos, eram estranhamente avessas a enviar homens para o apoiar. Quase todo o exército do Stuart era composto por escoceses das terras altas, e talvez assim permanecesse. Contudo, as terras baixas não tinham sido um fracasso total. Lord George Murray dissera-me que a recolha de alimentos, mercadorias e dinheiro nos burgos do sul havia resultado numa contribuição bastante significativa para os cofres e provimentos do exército, capaz de o sustentar por algum tempo. Só de Glasgow temos 5.500 libras, embora seja uma ninharia comparada com as quantias prometidas pela França e por Espanha, confidenciar a sua excelência a Jamie. Mas não estou inclinado a virar-lhe o nariz, particularmente porque Sua Alteza não recebeu nada da França, além de palavras tranquilizadoras, mas nenhum ouro. Jamie, que sabia exatamente o quanto era improvável que o ouro francês se materializasse, simplesmente abanou a cabeça. Descobriste mais alguma coisa hoje, Modwin? Perguntou-me ele quando entrei. Tinha um despacho parcialmente redigido diante de si e mergulhou a pena no tinteiro para a molhar de novo. Tirei o capuz úmido dos cabelos com um estalido de eletricidade estática, acenando com a cabeça afirmativamente. Corre um boato de que o general Hawley está a reunir unidades de cavalaria no sul. Ele tem ordens para a formação de 8 regimentos. Jamie rosnou. Considerando a aversão dos escoceses das terras altas à cavalaria, essa não era uma boa notícia. Distraidamente, esfregou as costas onde a contusão feita pela pata de um cavalo em Preston Pans ainda não desaparecera. Relatá-lo-ei ao coronel Cameron, disse ele. Até que ponto achas que o boato pode ser verdadeiro, Sassenach? Quase automaticamente olhou por cima do ombro para se certificar de que estávamos sozinhos. Agora só me chamava de Sassenach quando estávamos a sós, usando a formalidade de Claire em público. Podes apostar nele, respondi. Quero dizer, acho que é verdadeiro. Não se tratava em absoluto de um boato. Era a mais recente informação dos serviços britânicos, fornecida por Jack Randall, a mais recente prestação do pagamento da dívida que ele insistir em assumir para que eu cuidasse do irmão. Jamie sabia, é claro, que eu visitava Alex Randall, assim como todos os doentes do exército jacobita. O que ele não sabia, e que eu jamais lhe poderia contar, era que uma vez por semana, às vezes com mais frequência, eu me encontrava com Jack Randall para tomar conhecimento das notícias que se infiltravam no castelo de Edimburgo, provenientes do sul. Às vezes ele ia até ao quarto de Alex quando eu lá estava. Outras vezes eu voltava para casa, na penumbra do crepúsculo de inverno, caminhando com cuidado pelas pedras escorregadias da Royal Mile, quando repentinamente um vulto, empertigado como uma vara, em roupas de tecido grosseiro, pardo, acenava da entrada de um pátio, ou uma voz calma saía da neblina atrás do meu ombro. Era assustador. Como ser assombrada pelo fantasma de Frank. Teria sido bastante mais simples deixar-me uma carta no alojamento de Alex, mas ele não punha nada por escrito e eu podia entender a sua cautela. Se tal carta fosse encontrada, mesmo sem assinatura, poderia comprometer não só o próprio Jack, como Alex também. No momento, Edimburgo fervilhava de estranhos. Voluntários para o estandarte do rei Jaime, visitantes curiosos do sul e do norte, enviados estrangeiros de França e de Espanha, espiões e informadores em abundância. As únicas pessoas nas ruas que não eram de fora eram os oficiais e homens da guarnição militar inglesa, que permaneciam reclusos no castelo. Desde que ninguém o ouvisse a conversar comigo, ninguém o reconheceria por quem era, nem acharia nada de estranho nos nossos encontros, mesmo que fôssemos vistos, e raramente o éramos, tais eram suas precauções. Pela minha parte, estava igualmente satisfeita. Eu teria tido de destruir qualquer coisa posta por escrito, embora duvidasse de que Jamie reconhecesse a caligrafia de Randall. Eu não poderia explicar uma fonte regular de informações sem mentir abertamente. Era bem melhor fazer parecer que as informações que ele me dava eram somente parte da recolha de novidades que eu conseguia nas minhas rondas diárias. A desvantagem, é claro, era que, ao tratar as contribuições de Randall à mesma luz dos outros boatos que eu recolhia, estas podiam ser menosprezadas ou ignoradas. Ainda assim, embora eu acreditasse que Randall me estivesse a fornecer informações de boa fé, presumindo-se que fosse possível manter tal conceito em relação ao sujeito, tal não significava necessariamente que estivessem sempre corretas, nem que devessem ser encaradas com ceticismo. Transmiti as notícias dos novos regimentos de Hawley com a costumeira pontada de culpa em relação à minha quase fraude. No entanto, eu chegara à conclusão de que, embora a honestidade entre marido e mulher fosse essencial, não devia ser levada a terríveis extremos. E não via nenhuma razão pela qual o fornecimento de informações úteis aos jacobitas devesse causar mais sofrimento a Jamie. O Duque de Cumberland ainda está à espera de que as suas tropas retornem de Flandres, acrescentei. E o cerco do castelo de Stirling não está a produzir grande resultado. Jamie grunhiu, escrevendo rapidamente. Isso eu já sabia. Lord George recebeu um despacho de Francis Townsend há 2 dias. Ele domina a cidade, mas as trincheiras que Sua Alteza tanto insiste que sejam cavadas estão a desperdiçar tempo e homens. Não há necessidade delas. Seria melhor simplesmente atacar o castelo de longe com artilharia de canhão e depois invadi-lo. Então por que cavam trincheiras? Jamie abanou distraidamente a mão, ainda concentrado no seu documento. As suas orelhas estavam róseas de frustração. Porque o exército italiano cavou trincheiras quando tomaram o castelo de Verano, que é o único cerco que Sua Alteza alguma vez viu. Portanto, obviamente, é assim que deve ser feito. Certo? Oh, certo, disse eu, imitando-lhe a pronúncia. Funcionou. Ele ergueu os olhos para mim e riu, os olhos oblíquos quase fechados. Boa tentativa, Sassenach, disse. O que mais tens para me dizer? Contenta-te com o Padre Nosso em gaélico, está bem? Retorqui. Não, repostou ele, espalhando areia sobre o despacho. Levantou-se, beijou-me rapidamente e pegou no casaco. Mas contentar-me-ei com um jantar. Vamos, Sassenach. Descobriremos uma taberna aconchegante e confortável e ensinar-te-ei um monte de coisas que não deves dizer em público. Estão fresquinhas na minha cabeça. Por fim, o castelo de Stirling caiu. O preço foi alto. As probabilidades de manter a ocupação eram pequenas e o benefício de mantê-la questionável. Ainda assim, o efeito em Carlos foi eufórico e desastroso. Consegui finalmente convencer Murray, aquele teimoso idiota, comentou Carlos à parte, franzindo o senho. Em seguida lembrou-se da vitória e sorriu radiante em redor da sala outra vez. Mas eu venci. Marchamos para a Inglaterra daqui a uma semana para reclamar todas as terras do meu pai. Os chefes de clã escoceses, reunidos na sala de visitas matinal, entreolharam-se e assistiu-se a um considerável ataque de tosse e agitação de pés. O estado de espírito geral não parecia ser de grande entusiasmo com a notícia. Alteza, começou Lord Kilmarnock por dizer cautelosamente, Não seria mais prudente considerar? Tentaram. Todos eles tentaram. A Escócia, ressaltaram, já pertencia a Carlos com tudo o que tinha de melhor. Do norte continuavam a chegar homens em grande número, embora do sul parecesse haver pouca esperança de apoio. E os lordes escoceses tinham plena consciência de que os homens das terras altas, ainda que guerreiros ferozes e leais partidários, eram também proprietários. Os campos tinham de ser trabalhados para o plantio na primavera. O gado precisava de provisões para passar o inverno. Muitos dos homens resistiriam a continuar a avançar em direção ao sul nos meses de inverno. E esses homens não são meus súbditos? Não vão aonde eu lhes ordenar? Tolice, disse Carlos com firmeza. E ponto final. Ou quase. James, meu amigo, espere. Quero falar consigo por um instante em particular, por favor. Sua Alteza virou-se de uma áspera troca de palavras com Lord Pitsligo, o queixo longo e determinado, abrandando-se um pouco ao acenar a Jamie. Achei que eu não estava incluída no convite. Contudo, não tinha a menor intenção de sair dali e instalei-me com mais firmeza numa das cadeiras douradas e adamascadas, enquanto os lordes e os chefes de clã jacobitas saíam em fileira, conversando uns com os outros em voz baixa. Ah! Carlos estalou os dedos desdenhosamente na direção da porta que se fechava. Parecem umas velhas, todos eles. Vão ver. O meu primo Luís também. E Filipe. Preciso da ajuda deles? Eu vou-lhes mostrar. Vi os dedos pálidos, cuidados, tocarem rapidamente um ponto logo acima do peito. Podia ver-se um leve contorno retangular através da seda do seu casaco. Ele carregava o retrato em miniatura de Louise. Eu vira-o. Desejo a Vossa Alteza a melhor sorte na empresa, murmurou Jamie. Mas muito obrigado, Sir James. Ao menos você acredita em mim. Carlos lançou um dos braços em volta dos ombros de Jamie, massageando afetuosamente os seus deltoides. Estou desolado por não me acompanhar, por não estar do meu lado para receber os aplausos dos meus súbditos quando entrarmos a marchar pela Inglaterra, disse Carlos, apertando vigorosamente os músculos do ombro de Jamie. Não vou estar? Jamie parecia perplexo. Ah, mon cher ami, o dever exige-lhe um enorme sacrifício. Sei como o seu generoso coração anseia pelas glórias da batalha, mas preciso de si para outra missão. Precisa? Repetiu Jamie. Que missão? Perguntei eu sem rodeios. Carlos lançou um olhar de desagrado, embora bem educado, na minha direção. De seguida voltou-se novamente para Jamie e retomou a cordialidade. É uma missão das mais importantes, James, e que só você pode executar. É verdade que os homens estão a aderir em massa à luta do meu pai. Chegam mais a cada dia. Ainda assim, não devemos descurar a segurança, não acha? Tive a sorte de receber a ajuda dos seus parentes, os Mackenzie. Mas você tem outro lado da família, não é? Não, exalou Jamie, uma expressão de horror assomando ao seu rosto. Mas é claro que sim, insistiu Carlos, com um aperto final no ombro de Jamie. Girou nos calcanhares para encarar o amigo com um sorriso radiante. Você irá para o norte, para a terra dos seus parentes, e retornará à frente dos homens do clã Fraser.